Olá, amigos do Toro Tático. Eu me chamo Matheus Pauxis e esse é o Toques Curtos, um podcast rápido sobre o futebol paraense. Nesta segunda edição, vou analisar como o Paysandu pode fazer para vencer o Goiás, que é o vice-líder da Série B. As equipes se enfrentam às 7h15 da noite desta sexta-feira pela 29ª rodada. A partida é na Curuzu. Nos últimos 5 jogos como visitante, Goiás perdeu 3, sendo que sofreu 6 gols e marcou 4. Foram derrotas para Boa, Vila Nova e Brasil, e vitórias sobre Guarani e Figueirense. Mas o time não é vice-líder com 46 pontos por acaso. Essas derrotas foram as únicas nos últimos 11 jogos, em que o time venceu 7 e só empatou 1. O Goiás tem o segundo melhor ataque com 40 gols, só atrás do líder Fortaleza, mas sofreu o mesmo número de gols que o vice-lanterna Boa Esporte. Foram 35, um a menos que o Paysandu e tendo a quarta pior defesa. O Goiás vai ter os seguintes desfalques para essa partida contra o Paysandu: David Duarte, Michael, Thiago Luiz e Renato Cajá estão fora. Michael mais sentido, pois ele participou diretamente de 12 gols, sendo 7 assistências. Mas David Duarte e Renato Cajá também são importantes para a equipe. Thiago Luiz perdeu espaço, mas seria uma opção para a ausência do Renato Cajá. Mesmo assim, a equipe não deve mudar o esquema. O time do Ney Franco atua no 4-2-3-1, alternando muitas vezes para 4-1-4-1, com o Giovani saindo da zona de volante e avançando para construir mais na frente. Seus laterais, o Alex Silva e Hernandes, atacam muito, mas eles deixam espaço também. Como vai jogar com dois zagueiros de idade mais avançadas, Victor Ramos e Di Carlo somam 62 anos, é provável que o time segure mais esses laterais. A equipe deve jogar com Marcos, Alex Silva, Ed Carlos, Victor Ramos e Hernandes, Gilberto, Giovani e Léo Senna, que substitui Renato Cajá, Maranhão ou Robinho, que brigam pela vaga do Michael, Lucão e Rafinha, o Rafinha que volta à equipe. A principal arma do Goiás com a bola rolando são os cruzamentos. Nos últimos 10 jogos, o Goiás fez 16 gols, sendo que o cruzamento rendeu 9 gols à equipe, sendo mais de 56%. Nesse tipo de jogada, ele atua em dois quesitos. Realiza ultrapassagens com seus laterais e pontas para ganhar da defesa na velocidade e ter espaço para cruzar, e busca sempre o Lucão no centro, que normalmente está acompanhado de alguém para atrair a marcação, e o Lucão sempre busca espaço entre os dois zagueiros. É nesse ponto que o Paysandu deve se atentar ao enfrentar o Goiás, talvez reforçando as pontas, atuando com o Mike e Magno, Claudinho ou Romário do outro lado, ou mantendo três jogadores no meio: Renato Augusto, Nando Carandina, William ou Felipe Guedes. Tem um ponto interessante no Lucão, que é o artilheiro da equipe com 12 gols e também artilheiro do Brasileirão. Ele merece uma marcação individual. O Renato Augusto pode fazer isso, já que ele é mais forte e mais alto que o Nando Carandina, assim afundando entre os zagueiros para proteger aquele espaço, com o Paysandu se fechando em 5-4-1. O Lucão deu 50 chutes nesse brasileiro, acertou 24 e fez os 12 gols. Cerca de 25% dos chutes dele viraram gols. Além disso, ele cria muitas oportunidades ao fazer o pivô, buscando os dois pontas. Ou seja, ele não pode ter espaço de maneira nenhuma. A defesa do time goiano deixa espaço suficiente para o adversário trabalhar em frente à meia-lua, entre o segundo e terceiro terço de ataque. Dos últimos 9 gols sofridos com bola rolando, 4 foram de chutes de fora da área. Isso deve também ao goleiro Marcos, que falhou em pelo menos metade desses gols. Para vencer o Goiás, o Paysandu deve explorar justamente esse espaço deixado, usando o meio-campo mais rápido e com qualidade de finalização. A volta de Tomás no lugar de Carmona se encaixa aqui. Como, provavelmente, e de maneira correta, o Brigatti deve manter os três jogadores mais recuados, ter um meia com maior capacidade no drible e no chute exploraria a fragilidade goiana. Mas eu entendo que o Carmona é titular muito por conta da bola parada, que é um ponto que já definiu e pode definir novamente o jogo para o Paysandu. Eu escalaria o Paysandu da seguinte maneira: Renan Rocha, Maicon Silva, Perema, Timbó ou Diego Ivo e Guilherme Santos, Felipe Guedes, Renato Augusto e Nando Carandina, Tomás, Mike e Hugo Almeida. Dessa maneira, o Paysandu mantém a consistência defensiva, com três jogadores pelo meio, com um deles ficando na marcação individual do Lucão, e protege as pontas, pois dois jogadores atacando ali, os laterais do adversário não vão ter tanta liberdade para avançar. Isso dificulta um pouco o jogo do Goiás, mas o Tomás vai ter que ser muito mais defensivo do que foi nessas últimas apresentações. E esse time tem qualidade para o chute de longa distância, pois o Mike e o Tomás já mostraram que tem certa eficiência nisso, e eles costumam buscar o centro do jogo quando estão com a bola, podendo se aproveitar justamente daquela falha do Goiás no espaço à frente à meia-lua. E a equipe mantém a consistência ofensiva, para o Paysandu continuar buscando as triangulações entre laterais e meias e realizar as ultrapassagens. A única dúvida para mim ficaria entre Tibó e Diego Ivo, porque apenas quem tiver melhor fisicamente ganharia essa titularidade, pois os atacantes do Goiás são muito rápidos E o Timbó já mostrou que ele não aguenta um jogo inteiro quando tem que ser muito exigido. E o Diego Ivo também não, ele já mostrou que a lesão crônica dele acaba atrapalhando em algum momento. Então, quem tiver melhor fisicamente deve entrar na equipe. E aí, qual você acha que vai ser o placar da partida entre Paysandu e Goiás? Comente aqui embaixo. Além disso, deixe seu comentário, crítica ou sugestão e assine nosso podcast. Esse foi o Toques Curtos. Muito obrigado por ouvir.